fato, o tempo não para. Desde que eu vejo um futuro repetindo o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dia sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. E a tua piscina